Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é quinta-feira. E como já sabem, é aquele dia aqui na Antena Web em que lhe trazemos música de outros artistas. Aliás, música de artistas bem conhecidos. Portanto, juntando ao facto de os temas que interpretam serem, esses sim, pouco conhecidos. Vamos, pois, trazer alguns artistas variados. Vamos começar com Gigliola Cinquetti, uma cantora que toda a gente associa, e como é lógico, associa ao Festival da Eurovisão. Associou ao Festival da Eurovisão, e perfeitamente entendível, já que ela venceu este mesmo festival no ano de 1964. Na altura, o tema que interpretava e que acabou por se tornar famoso era o tema Nonoreta. Pois bem, o tema que aqui lhe trago chama Dio Mio Como Te Amo, uma canção dos anos 70, ou seja, lá mais para a frente, numa altura em que Gigliola Cinquetti já era praticamente um talento oculto, enfim, tinha praticamente caído no esquecimento, mas pronto, ainda cantava e ainda cantou durante muito tempo após o festival, e então vamos trazer este tema de Gigliola Cinquetti, Dio Mio Como Te Amo. Vamos depois ouvir Joy Dolan e o tema More and More. Certamente já conhece esta música, Mais e Mais Amor, na voz de Marco Paulo, mas conhecerá o ouvinte a versão original? Pois bem, vamos ouvi-la. More and More é a música que Joy Dolan interpreta. Vamos, por fim, ficar com uma música das Cocktail, que se chama Verão. É uma música, bom, toda a gente conhecerá o Banco de Jardim, ou melhor, o que passou, passou, e o SOS, são as músicas mais conhecidas deste grupo dos anos 80, que durou pouco tempo também, mas ainda assim lançou alguns temas que marcaram na altura aquela geração. O tema que vamos ouvir não foi tanto assim, o Verão, bem, enfim, não foi uma música que marcou assim tanto este grupo. Depois vamos então recordar, porque também é um tema que faz parte da história da música portuguesa. Depois eu volto para lhe apresentar mais dois temas, e pronto, e depois para as minhas despedidas. Mas para já, vamos à música. Começa agora. Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno. Provato mai un bene così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il mare. Amo. sei mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio, come ti amo. Dio, come ti amo. Sua melhor sintonia. Escrevermos sobre a areia o futuro do verbo amar. Foste então criado.

Chama-se Sete Colinas e Uma Cidade, ou Uma Cidade e Sete Colinas, e é o tema que vai encerrar a emissão do Musicália de hoje. Para ser muito sincero, eu já não estou perfeitamente recordado se trouxe ou não esta música ao Musicália. Já passei a ter no web, é um facto, isso eu tenho a certeza, mas creio que foi noutro programa e não neste. Pois bem, vou trazer aqui à antena uma cantiga que até acho que conhece, é até uma cantiga bem conhecida portuguesa, mas interpretada por mim, que é ela, não era a coisa mais esperada de ouvirmos, é um facto. Mas a verdade é que ela cá está, Micaela, que quando era ainda mais novita, interpretou então este Uma Cidade e Sete Colinas. Vamos então encerrar desta maneira com esta musiquinha de Micaela, a tal que na altura andava muito com um astral em cima, astral em baixo, e amor, desliga a televisão, e chupa no dedo, e com o dadá, de repente surge-nos com estas Sete Colinas e Uma Cidade, ou Uma Cidade e Sete Colinas, pronto, e é uma coisa fenomenal. Não, mas está um tema bem, não sei, gosto muito deste tema até, gosto desta interpretação. Vamos assim encerrar mais uma edição, a número 32, do programa Musicália. Já a seguir, Firmino Pereira apresenta mais um Beat Sounds e hoje à noite há Kim Barreiros no Live, um concerto gravado em 2003, que vai então poder ouvir. Aliás, 2003 não, creio que foi mais tarde. Mas pronto, foi um concerto gravado em Setúbal e vai então poder ouvir este espetáculo a partir das 22 horas em mais uma edição de live. Mas para já, é mesmo Micaela com o tema Uma Cidade e Sete Colinas que vai então encerrar esta emissão de Musicália. Da minha parte é tudo, até amanhã. nas esquinas da minha cidade. No Tejo de Prata, nele se retrata, de porta altaneiro, canoa, e que foi primeiro a fazer do mar o seu doce lar, quando o mar medonho em grande odisseia fez da epopeia de Porto Maneiro. O velho na proa, levando a canoa, e que foi primeiro da minha cidade.